nosso amigo Carlos Pitt. Aqui é o Victor. E aqui é o Léo. Nós estamos com você. Carlos, toca uma música da gente aí. Um abraço. Seus pés vão me levar onde as minhas mãos não podem chegar. Me leva onde você for. Estarei muito só sem o seu amor. Agora é dizer que hoje eu te amo, não vou negar que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender. Seu amor, agora é a hora de dizer. Sem pra quê? Tem que ser você, sem ser necessário. E aí? Não vou negar. Mais forte. Que outra não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Seguindo por aqui o programa Carlos Pitt, tudo de bom, né? É, forte abraço pra você, tudo de bom mesmo. Em clima de Semana Santa, de Páscoa e você comigo, muito obrigado, tudo de bom, né? Vamos lá, daqui a pouquinho tem entrevista agora. Agora tem Carla Fernanda e os lançamentos da semana. Alô Brasil, alô Portugal, alô você que está ouvindo mais uma semana o programa Carlos Pitt, tudo bem? Essa semana é especial, né? É Páscoa e eu tô trazendo novidades aqui pra vocês. Eu vou começar falando da dupla Léo e Giba. A dupla maringaense é uma das maiores sensações do sertanejo moderno. Com um repertório voltado para o público jovem, eles arrastam multidões aos shows por onde passam, animando grandes multidões. Eles gravaram seu primeiro DVD no mês de junho de 2007. Com o trabalho novo, vozes afinadas, suaves e ótimo potencial, Léo e Giba têm apresentado um repertório que contagia e apaixona, transformando a dupla em uma verdadeira marca que traduz a evolução da música sertaneja. E a música que eles estão trabalhando agora tem participação especial da dupla João Neto e Frederico. Eu vou lançar aqui para vocês conhecerem agora, vamos lá! Léo e Giba, com participação de João Neto e Frederico, bem é o caramba! Lançamento. Foi assim, eu você. Um sonho lindo de amor recheado de prazer. Eu pensei que era algo sem fim, mas pra você foi brincadeira e se afastou de mim. Não te procuro se não me procurar, não ligo se não ligar. Foi você quem escolheu viver assim tão longe desse amor. Escolheu a dor e se arrependeu. Agora liga, me chama de bem. Bem eu, caramba, vai sofrer também. Do jeito que eu vivi, o tanto que eu sofri, longe do seu amor, só eu e essa dor. Agora liga, me chama de bem. Bem eu, caramba, vai sofrer também. Do jeito que eu vivi, o tanto que eu sofri, longe do seu amor, só eu e essa dor. Frederico, agora é com vocês, meus amigos. Já com nós, Léo Giba. Foi assim, eu e você. Um sonho lindo de amor recheado de prazer. Eu pensei que era algo sem fim, mas pra você foi brincadeira e se afastou de mim. Não te procuro se não me procurar, não ligo se não ligar. Foi você quem escolheu viver assim tão longe desse amor. Escolheu a dor e se arrependeu. Agora liga, me chama de bem. Bem é o caramba, vai sofrer também. Do jeito que eu vivi, o tanto que eu sofri, longe do seu amor, só eu e essa dor. Agora liga, me chama de bem. Bem é o caramba, vai sofrer também. Do jeito que eu vivi, o tanto que eu sofri, longe do seu amor, só eu e essa dor. Agora liga, me chama de bem. Bem é o caramba, vai sofrer também. Do jeito que eu vivi, o tanto que eu sofri, longe do seu amor, só eu e essa dor. Agora liga, me chama de bem. Bem é o caramba, vai sofrer também. Do jeito que eu vivi, o tanto que eu sofri, longe do seu amor, só eu e essa dor. Valeu, João Neto e Frederico. Olha a medida. Caramba, com Léo e Giba e participação de João Neto e Frederico. Bom, o próximo lançamento de hoje é a dupla Pedro Henrique e Thiago. No ano de 2007, os irmãos Pedro Henrique e Thiago, movidos pelo amor à música, sobretudo sertaneja, iniciaram a parceria. Tocam em escolas, festas e boates, com a ajuda de amigos e familiares. E de seus padrinhos, a dupla Marco e Mário, já começaram a conquistar o público de Uberlândia e região. Em 2010, eles gravaram seu primeiro CD, todas de composições próprias. Atualmente, a dupla trabalha o seu segundo projeto, que promete muito. Então eu vou lançar a nova música de trabalho dos meninos para você conhecer também. Pedro Henrique e Thiago, Pra Te Ter. Lançamento, lançamento. É o fim da linha. Cheguei na encruzilhada, agora eu tenho que decidir. Meu coração pregou mais uma peça, eu já não sei qual caminho seguir. Se compro essa briga de uma vez e vejo o que vai dar, ou deixo só o tempo resolver pra depois te encontrar. Pra te ter, vou ter que dar tempo ao tempo e deixar acontecer. Só espero que amanhã não te leve. Pra te ter, vou ter que dar tempo ao tempo e deixar acontecer. Só espero que amanhã não te leve. É o fim da linha. Cheguei na encruzilhada, agora eu tenho que decidir. Meu coração pegou mais uma peça, eu já não sei qual caminho seguir. Se compro essa briga de uma vez e vejo o que vai dar, ou deixa o tempo resolver pra depois te encontrar. Pra te ter, vou ter que dar tempo ao tempo e deixar acontecer. Só espero que o amanhã não te leve. Pra te ter, vou ter que dar tempo ao tempo e deixar acontecer. Só espero que o amanhã não te leve. Pra te ter, vou ter que dar tempo ao tempo e deixar acontecer. Só espero que amanhã não te leve. Pra te ter, vou ter que dar tempo ao tempo e deixar acontecer. Só espero que amanhã não te leve. Thiago. Gostou? Então manda e-mail aqui pra gente, programa@carlospitch.com. Os artistas de todo o Brasil que quiserem que a sua música seja lançada aqui também, é muito fácil. É só mandar nesse e-mail, programa@carlospitch.com, a música de trabalho e o release que a gente lança pra vocês, tá certo? Bom, pra você que tá ouvindo agora, Feliz Páscoa! E escute a gente semana que vem de novo, que tem mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitch. Um beijo! Beleza, Carla. Vamos nessa. Seguindo por aqui o programa Carlos Pitch para toda a nossa rede. Não esquece não, hein, de acessar o meu site carlospitch.com, www.carlospitch.com. Conferir tudo sobre o programa, sobre o meu trabalho, a minha carreira, agenda de shows, as minhas composições também, carlospitch.com. Tô no Twitter, tô no Facebook, Orkut, procura lá Carlos Pitch e vem com a gente. Agora, hora e vez de matar a saudade. Há poucos dias a gente perdeu, né, o nosso grande João Mineiro. Grande perca da música sertaneja. Vamos relembrar bons tempos de João Mineiro e Marciano pra matar a saudade. Aline! Matando saudade. Matando saudade. Ontem retornei na areia, branca e ardente, então te esperei. Ouvi os teus risos que eram vindos, que uma onda trouxe a meus pés, e eu chamei. Aqui, e eu chorei, chorei no mar, só por ti. Risquei na areia teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa apagou, a mesma esperança de te encontrar. E eu chamei, chamei ali, estou aqui. E eu chorei, chorei no mar, só por ti. Sei que ouvi o sino ao longe, que anunciava o amanhecer. E eu chamei, chamei, Aline, estou aqui. E eu chorei, por ti. E eu chamei, chamei ali. Estou aqui e eu chorei. Acesse www.carlospite.com ou www.youtube.com/carlospiteoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isso e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro. O espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro. Aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no canal 2 da Rádio Antena Web. O canal 2 tem o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música, vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2, da Antena Web. Ouça de segunda a sábado, aqui no Canal 2... Experiência de Deus, às 18 horas, com o padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus. Fique por uma hora com o padre Reginaldo no seu momento de oração. Experiência de Deus, aqui, de segunda a sábado, no Canal 2, às 18 horas, com o padre Reginaldo Manzotti. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitt. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Ademilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jaison. Aqui é o Juliano. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Aqui quem fala é Leonardo, gente, tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus. Estou aqui com meu amigo Carlos Pitt e vocês aí de casa, continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitt. Alô, você, tudo bem aí? Ô, moçada, aqui o sistema é bruto demais. É isso aí, e tô aqui com esse rapaz diretamente de Tocantins. Alô, Tocantins, Osmir Alves, meu querido, tudo bem? Tudo bem, Carlos Pitt. Seja bem-vindo, rapaz. Obrigado, prazer imenso estar com você aqui pela primeira vez no seu programa. Você é pequeno só no tamanho, né? Mas o homem é de um grande talento, de uma história muito bonita, né? Já são mais de 20 anos de trabalho, de carreira, né? É verdade, eu comecei a cantar aos 8 anos de idade. E não parei mais, né? Andou pelo Paraná, por Goiás, Paraná, São Paulo. Goiás. E agora tá em São Paulo fixo. É, de Tocantins para São Paulo, de São Paulo para Paraná, do Paraná para Goiás, de Goiás para São Paulo de novo. E agora estamos já de volta, depois de Goiás, já há 8 anos. 8 anos. Quase 8 anos. Osmir Alves, assim, sair da nossa terra, a gente sempre sai com aquele sonho, aquele objetivo de vencer, né? E aconteceu uma emoção maior na sua carreira, na sua vida, do que você voltar para a sua terra e fazer um show para 30 mil pessoas ou não? Não, até agora não. É discutível, não tem o que, não, não tem, tem um argumento, né? Não tem, assim, na verdade não tem como descrever o tamanho da emoção, do sentimento que é voltar na minha cidade, como eu voltei, depois logo após o programa Ídolos, 40 dias depois, um mês depois, e ser recebido em espaço aberto por mais de 30 mil pessoas. É show de bola. É, fui cantar 8 músicas, na verdade não foi nada tão assim organizado, assim, na questão de... a gente não teve uma divulgação pesada para isso, era uma coisa simples. Aconteceu que eu iria merecimento mesmo. Eu iria lá simplesmente para agradecer as pessoas, iria cantar os playbacks, né? O Tolkien nem foi com banda, foi com playback, pra, né, onde eu, a gente montou um palco na... O pessoal da prefeitura e os empresários da região montaram um palco na Praça das Nações e foi muito bem recebido. O carinho do público foi uma coisa assim. Só me faça a correção aqui. Demais. É uruguaiana? Uruguaiana? Araguaína. Pronto. E aí estive lá fazendo esse show de agradecimento. Ia cantar, na verdade, ia cantar 12 músicas. Eu acabei tendo que cantar 8 músicas, que o locutor organizador do evento, e as pessoas falaram, tá correndo risco, porque tá todo mundo muito apertado. E tem que ter essa preocupação. Vou falar que você vai beber água, mas já sai, nem consegui despedir as pessoas direito, foi uma correria muito, muito louca, assim, mas foi gratificante demais, muito importante. Você, assim, a gente tem uma aproximação de idade e tal, do que a gente começou a ouvir do radinho de pilha, aquela coisa, né, da adolescência, da infância, enfim, do interior, aquela coisa bem... simples, né? Vamos falar da vida simples. Um dos artistas que a gente ouvia nessa época era Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, que até hoje a gente tem esse prazer de ouvir. Mas uma dupla que hoje, infelizmente, por fatalidade, não existe mais, mas o Leonardo continua, Leandro Leonardo. É, verdade. Entre Tapas e Beijos, rola aqui pra matar a saudade, pra lembrar ou não? Foi uma das primeiras músicas que você cantou, hein? Quem sabe faz ao vivo um trechinho pra nós aqui. Perguntaram pra mim. Aí sim, hein? Se ainda gosto dela, respondi, dei um ódio, que morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Separando e voltando, a gente segue amando entre tapas e beijos. Eu sou dela e ela é minha, sempre queremos mais. Se me manda ir embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás. Vai. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejos, é sonho, é ternura. Ao vivo. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor do doentio. Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. Oh, coração chonado demais. E entre esses artistas, qual que você mais gosta de ouvir, assim? O que você curte bastante? Ah, sempre curti demais. Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, são... Boas referências. São. Desde o começo. Entre Tapas e Beijos, essa canção, quando eu comecei a ter o gosto, assim, pela música, por querer cantar, foi a primeira música que eu ficava... Quando lançou, que em 89, que foi aquele estouro, sucesso no Brasil inteiro, eu ficava... tinha um radinho, uma pilha, assim, em casa, eu ficava no pé desse radinho esperando tocar a música, que tocava várias vezes por dia, então toda vez que tocava... Já deixava a pilhinha de reserva, ali caso... Tava lá grudado quando tocava, eu ficava ouvindo, e já começando a cantar aos pouquinhos, e aí os primeiros passos surgiu aí, em 88, 89, né? Tá certo. Bom, daqui a pouco a gente vai falar da sua trajetória no programa Ídolos, vamos falar um pouquinho também do seu momento atual, shows, carreira. Vamos começar a mostrar um pouquinho desse seu trabalho aí? Vamos lá, agora recentemente... Aqui, inclusive, o CD aqui, ó. É. Até vou pedir a produção aqui preparar a capa pra gente mostrar a capa aqui também, por aí, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Esse CD a gente tá lançando agora... Tá aqui no ladinho do meu, inclusive, que você vai levar de presente aqui também. Vou levar, quero escutar suas composições, que você falou que tem um monte aí gravado aí, eu quero ouvir. E eu vou ficar com o CD também dos Neil Alves aqui, né? Pronto, fechado. Então a gente tá lançando esse CD agora recentemente. Começamos a trabalhar há poucos dias a música chamada Eu Duvido, né? Que é uma composição do de Souza e do Rodrigo Reis. Ô, Rodrigo Reis, um abração, meu querido. Parceiro, um gente boa. Você compõe esses dois juntos aí, toma uma cachaçinha e compõe umas modas que só e sai, e sai. Ó, tá aqui o CD, vamos tomar. Brincadeira. Aqui, não, mas o pessoal... Mas tem, às vezes sai uns negócios bons também, né? É nas boas pingas que vem as boas canções, né? É verdade. A gente briga assim que o... Simples que nem painel de jipe, né, rapaz? Mas sai, o negócio fica bom. Funciona, viu, gente? A mente dá uma relaxada, depois de tomar uma, duas, aí os caras começam a escrever um monte de coisa. Produzido pelo Jefferson Andrade, são 15 faixas, né? É, Jefferson Andrade produziu esse CD. Eu até já escolhi uma música minha preferida, que eu já ouvi todo o teu CD aqui pra mim, saber o que falar de bacana, você também, né? Bacana. Depois eu vou pedir pra você cantar um trejinho, se você não colocou ela na pauta aqui no programa. Ah, não coloquei, mas a gente faz. Mas você vai fazer uma canjinha pra mim. Vamos mostrar então aqui? Eu duvido, música de trabalho, então. E bora! eu duvido. Tudo que você falou não é verdade. E bater na mesma tecla é bobagem. Insistir no mesmo erro é ilusão. Eu duvido que não vai lembrar de mim nas madrugadas. Sou o mesmo homem, eu não mudei nada. Você é a metade do meu coração. Eu duvido que a nossa história já chegou ao fim, que está decidida a esquecer de mim. Ah, eu duvido. Eu duvido que você não fala de mim pra ninguém. Chora toda vez que a saudade vem no seu quarto escondida. Beijar alguém e deixar as coisas ir bem mais além do que foi comigo. É por isso que eu duvido que você não vai querer voltar pra mim. Alô Brasil, alô galera de Portugal, eu sou o Zinaldo, também estou aqui juntinho com vocês no programa Carlos Beat, um abraço! Eu duvido, tudo que você falou não é verdade, e bater na mesma tecla é bobagem, e insistir no mesmo erro é ilusão. Eu duvido que não vai lembrar de mim nas madrugadas, sou o mesmo homem, eu não mudei nada. Você é a metade do meu coração. Eu duvido que a nossa história já chegou ao fim, que está decidida a esquecer de mim. Ah, eu duvido. Eu duvido que você não fala de mim pra ninguém. Chora toda vez que a saudade vem no seu quarto escondida. Eu duvido que você vai conseguir beijar alguém e deixar as coisas ir bem mais além do que foi comigo. Eu duvido que você não fala de mim pra ninguém. Chora toda vez que a saudade vem no seu quarto escondida. Eu duvido que você vai conseguir beijar alguém e deixar as coisas ir bem mais além do que foi comigo. É por isso que eu duvido que você não vai querer voltar pra mim. Que você não vai querer voltar pra mim. Eu duvido. Eu duvido. Os Niralves. E os caras tomam umas pingas, né? E sai os modão desse, né? Sai. Quem é que não gosta, né? Sai, sai. Esse é o primeiro CD seu? Esse é o primeiro CD lançado, assim, nível Brasil, o trabalho que a gente tá fazendo mais pesado é o primeiro. Eu gravei um outro CD. Você teve dupla também. Tive dupla durante quase 9 anos. Osnir e Ronaldo? Não, era... Osnir. A primeira formação foi Osnir e Ronaldo, a segunda, Osnir e Rogério. E aí as pessoas... a gente acabou mudando pra ficar um pouco mais parecido na época. Aí ficou Rony e Rogério. Uhum. Aí a gente ficou quase 9 anos junto, cantando juntos. Depois, infelizmente, não deu mais certo, né? Fui seguir a minha carreira, ele foi seguir a dele. E aí, Rony, só Rony, ficou meio vazio. E, a gente procurou, acabei procurando um sobrenome. E ficou Rony Rios na época. Essa foi a fase de Goiânia, gravei um CD acústico lá. Foi só uma coisa mais... Mas agora a produção... Mais pra amigos. A profissional mesmo. Agora é um trabalho mais profissional. Agora esse é o primeiro, saindo dessa forma. Tá sendo na internet também, tá em tudo? Cara, comecei a mexer agora. Twitter, mas Facebook, tô sempre acompanhando. É bom, né? Você tá por dentro dos... Facebook. Meu site também, osniralves.com.br. Fala aí. Tá passando aqui embaixo, ó, gente. www.osniralves.com.br. aí encontra você, não tem jeito de não dizer que assim, que não achou pra Twitter, fazer, pra contratar, Twitter, né? É, no Twitter, arroba Osnir Alves, lá no site também tem um link lá, que clica fácil. Já, vai direto, é. O Ídolos, o que, que representa pra você, pra sua vida, pra sua carreira? Eu sei que lá se passam muitos sonhos, né? Muitas cabeças, muitas verdade. Pessoas com o coração, assim, louco pra vencer na vida. É uma oportunidade boa? O que, que representou o Ídolos na sua vida? Olha, pra mim, assim, um momento jamais será esquecido. Eu pude aprender muito estando lá dentro. Eu fui finalista da primeira edição, em 2006, o primeiro programa pelo SBT. Na época, quem venceu foi o Leandro, Pica-Pau, do Cabelo Vermelho, pra galera relembrar aí. E eu fui um dos finalistas. O Lucas ficou em segundo e eu fiquei em terceiro. Ganhei com um prêmio, até uma viagem, que foi pra fora, pra Disney, passear um pouco. E aí, foi ou não? Fui super bacana também. Foi no show... Tava rolando em Tampa, na Flórida, show com os finalistas de lá, do American Idol, né? E foi muito bacana, fui backstage, conheci todos eles, assim, super legal. Depois você foi pro Astros. Em 2009 o Astros, mas o Ídolos, assim, até hoje, igual na semana passada, a gente tava... Independente de não ter ganhado o primeiro lugar, As pessoas recordam, valeu demais, valeu muito. Afinal de contas, foram mais de 15 mil candidatos, né? Ficar entre muita os três. Muita gente, Na semana passada, assim, o mais bacana de tudo é que a gente acabou viajando, fazendo shows pelo Brasil inteiro. Então a gente tá num lugar muito longe, né? Na Bahia, na região de Irecê, Barro Alto. Eu tô vendo que você tá com bastante a sua agenda na Bahia também, né? Super longe tudo e as pessoas conheciam nos pedágios, tudo, onde paravam. Então assim, o carinho... Gratificante isso, demais. Não tem... Então essa parte, assim, é uma coisa que a galera recorda e lembra. Vamos botar a música da conversa aqui, sim? Vamos lá? Fazer mais um pouquinho do CD. O que vai mostrar pra nós aqui? Vai sair aquela que eu pedi, um trechinho lá? Para, não fala não. Exato. Mostra um pedacinho pra te matar a curiosidade pro pessoal que tá acompanhando o programa. Amigo, senta nessa mesa. Olha, gente, hoje escuta eu aí. Quero beber. Não me conte nada, eu não quero saber. Eu não posso nem me devolver o nome dela. Se você viu ela com outro cara, sorrindo por aí, trocando beijos e abraços a se divertir, jurando amor pra ele bem na sua cara. Para, não fala, eu não quero ouvir. A felicidade dela vai me incomodar. Enquanto ele a faz sorrir, também me faz chorar. Por isso imploro, para, não para, tenta me enganar. Que não passou de um sonho, a gente tá numa boa. Se não, a dor não sara. Se você viu ela com outro cara, sorrindo por aí, trocando beijos e abraços a se divertir, jurando amor pra ele bem na sua cara. Para, não fala, eu não quero ouvir. A felicidade dela vai me incomodar. Enquanto ele a faz sorrir, também me faz chorar. Por isso imploro, para, não fala, tenta me enganar. Se for preciso, mente, quero outra pessoa. Que não passou de um sonho, a gente tá numa boa. E não, a dor não sara. Eu não quero ouvir. A felicidade dela vai me incomodar. Enquanto ele a faz sorrir, também me faz chorar. Por isso imploro, para, não para, tenta me enganar. Vou preciso ver de que era outra pessoa. Que não passou de um sonho, a gente tá numa boa. Se não, a dor não sara. Essa daí, quem é essa autoria? Essa é do João Vitor. João Vitor e Vinícius, se eu não me engano. Tá, é uma coisa assim, cara. Por aí. Show de bola, mano. Bom, quem quiser levar você, contratar você, como é que faz? É só ligar na Impacto Eventos, né? A pessoa que tá gerenciando a minha carreira e cuidando de tudo lá. 01 São Paulo, 4615-4999. Pode acessar meu site também, www.osniralves.com.br, que lá tem. Os departamentos de contratantes e tudo. Tá certo. Um abraço a Tocantins, parabéns pelo talento de Tocantins aqui. Osner Alves, obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente, falar um pouco da sua história, cantar um pouquinho pra gente ao vivo, né? Obrigado, eu te agradeço. O programa é seu, volte sempre que você quiser. Eu te agradeço de coração, beijão pra toda a galera que tá em casa assistindo, pessoal que tá em casa ouvindo também. Fechar cantando aí? Vamos fazer uma junto, então? Vamos, bora. Quer fazer agora? Vamos nessa. Você sabe que a gente conhece a música aí? Vamos aqui. Obrigado, Osner Alves. Você está aí sozinho em plena madrugada. Obrigado, gente. Simbora. Coincidência, eu também. Da pessoa errada. Então saímos pra bater um papo e tomar um vinho. Estamos mesmo sozinhos. Estamos mesmo sozinhos. Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar. Se rolar um clima, tudo que pinta pode ser pra valer. Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão. Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer. Assim, isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar. Se rolar no clima, tudo que pinta pode ser pra valer. Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão. Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer. Carlos Pitt, obrigado! Obrigado, querido. Beijo, gente, fica com Deus. Até mais. Boa. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Enviando sucesso. Ok, beleza, seguindo, tudo de bom. Abraço, abraço, abraço pra você que tá ligado em toda a nossa rede. São mais de 80 emissoras e o programa Carlos Pitt tá no ar, hein? Vamos lá, agora tem Miroca trazendo as novidades dos artistas. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil e de Portugal, tudo bem? Fernando Sorocaba lançar o clipe da música É Tenso. Em apenas uma semana ultrapassaram 1 milhão de visualizações no YouTube. Vê se pode. O clipe mostra dois personagens vestindo duas cabeças gigantes, simpáticas e sorridentes, parecidas com as de Fernando Sorocaba, e aprontando pelas ruas, sempre botando a culpa na cachaça. As cabeças estão acompanhando a dupla em shows e estão sendo usadas para brincar com os artistas e com o público. Tá bem engraçado, tá bem legal, viu? Na última semana, Michel Teló lançou uma versão em espanhol do seu sucesso Ai Se Eu Te Pego, e virou também personagem no mundo virtual em um jogo, o Mega City, que já havia feito o mesmo tipo de ação com a Ivete Sangalo. Pra quem não conhece o jogo, ele é daquele estilo que você cria sua própria cidade e vai administrando do seu jeito, tendo Michel Teló como morador. É, o Michel Teló multimídia. Mas a notícia mais comentada da semana mesmo, sem dúvida, foi o resultado da premiação realizada no programa do Faustão, Os Melhores do Ano. Os artistas são indicados pelos funcionários da Rede Globo e depois são submetidos à votação popular pela internet e pelo telefone. As categorias que tiveram vencedores sertanejos foram Melhor Cantora, Paula Fernandes, Melhor Cantor, Luan Santana, Artista Revelação foi o Léo Magalhães, Música do Ano, claro, Ai Se Eu Te Pego, e Melhor Dupla ou Banda, Victor e Léo. Todos esses prêmios eram bastante previsíveis, com exceção da Paula, já que ela competia com a toda poderosa Ivete Sangalo, que sem dúvida é a artista mais popular do Brasil. Segundo Faustão, a diferença entre as duas foi de apenas 1%. Luan Santana se explica porque ele é praticamente super exposto há mais de 2 anos, além de ter uma multidão de fãs jovens que votam incessantemente nesse tipo de disputa. Quanto ao domínio do sertanejo, duas categorias chamaram mais atenção. As três concorrentes à música do ano eram sertanejas, e a categoria Melhor Dupla ou Banda só teve dupla sertaneja indicada. Impressionante realmente. A explicação para Victor e Léo ter ganho de Jorge Mateus e Fernando Sorocaba é que eles apareceram diariamente nos últimos 3 meses na casa de todas as pessoas, anunciando uma marca de shampoo antes do Big Brother. E também a gravadora que pertence, né? Mas eles mereceram o prêmio. Aliás, sábado passado, o programa Carlos Pitt esteve presente no show da dupla no Via Funchal, uma casa de show aqui de São Paulo que dificilmente recebe sertanejos, mas abriu as portas para Victor e Léo. Prova de que acreditaram em um bom público. E foi o que aconteceu. O público animado cantou e vibrou com os irmãos, que fizeram um show mais pra cima, interagindo com o público, se movimentando, tava bem legal. Quer ver como foi? Acesse o www.carlospitt.com. Além das novidades da carreira do nosso cantor Carlos Pitt, você poderá conferir

Vamos lá, botar nossos pensamentos bons em dia, agradecer também, não é? É, pois é. E uma Páscoa maravilhosa. Aliás, Páscoa é todos os dias, né? Como também todos os dias é hora e dia de a gente refletir e agradecer a Deus por todas as nossas conquistas e por Ele que, né, fez tudo pela gente também, né? O nosso Jesus Cristo que morreu por nós, não é? Então vamos lá? Obrigado, viu, gente? Tudo de bom. Uma boa semana pra você. Semana que vem eu volto e tem mais programa Carlos Pitt. Valeu, gente. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.